Ele tá pegando o briefing, olha como é que é o nome do negócio. Eu pego um pedaço do som ambiente dessa merda de microfone maldito pra reduzir o ruído depois no programa. Como é que é o nome que você usa, que é mó bonito? Não lembro. Clipping. Sei lá. É, gate alguma coisa, né? Não! Clitoris gate. É ING no final. É Clitoris gate. Fala. Clitoris gate. É difícil de achar. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs, escutando os seres humanos e robôs da internet. Eu sou o Barone, e aí hoje tem gente pra caralho aqui. Tem o Thiago. Eu! Tem o Alex, que vocês já ouviram no episódio do Harry Potter. Alex Esteves. Olá de novo. Tem Rafael Fernandes. Essa porra aí. Tem o Jun, que não vai falar muito, Sugiyama. Eu acho. Sugiyama. Oi. Ele deu tchau ao invés de falar. Ele deu tchau. Podcast mídia sonora. É um podcast em libras. Temos também a participação incidental de Luciana Fraqueto. Oi. E da minha irmã, que vocês já ouviram às vezes. É, ela é tipo meio um figurante recorrente, né? Assim, é. E por último, nosso fã bobão, que não vai ter nome mencionado aqui. Ei, ele tá aqui! Finalmente! Ele tá muito feliz. Ó, gente, só uma coisa, não pode bater na mesa. Eu acabei de dar um tapa na mesa. Não, não faça isso. Seria uma noção, assim, o rapaz tá do meu lado e ele tá com aquela cara aí quando a criança vê o Mickey na festinha da escola. E ele vem com roupa de igreja, né? De terno, gravata. Vamos chamar ele de Caju. Caju. É o Caju. Wagner mora com o meu, aí também não, o Caju. Só queria dizer que é um sonho realizado. Ah, tá bom, tá bom. É um sonho realizado, tô realizado aqui. Eu não sei se eu vou acordar amanhã bem, assim, porque tá muita emoção aqui, meu coração tá. Manda um abraço pra Paraíba, manda um abraço. Um abraço pra toda a Paraíba aí. Aí, Paraíba. Os bodes, adoro bode. Mas por que tem gente pra caralho aqui hoje? Porque é Natal. Quer dizer, não é Natal exatamente, literalmente, mas é Natal pra o... Isso não é um podcast. Então a gente vai comemorar o Natal hoje falando merda. Porque Natal é uma merda. Não tinha amigo secreto? Eu trouxe presente. Que bom. O meu é tão secreto que nem sei quem é. Então... Eu não sei quem eu sou. Emendando bem esse papo, Natal é final de ano e final de ano me faz lembrar que amigo secreto é uma bosta. Eu odeio amigo secreto. Mas calma, Rafa. Não um tipo de amigo secreto com pessoas como você que eu gosto. Eu tô falando de amigo secreto no trabalho. Na firma. Porque assim, todo mundo tenta fazer. E tenta fazer legal, que eles acham que vai ser legal. E nunca é legal. E você acaba, o quê? Pessoal, você tira a fulana de tal, você dá um presente legal. E quando você tira o chefe? O dono do lugar. É, eu nunca tirei, ainda bem. E quando alguém que você odeia te tira e te dá o presente certinho, você não sabe o que faz. Aí você gosta dessa pessoa agora? Essa é pra você, hein? Não, mas assim, eu lembro direitinho do último que eu participei. Que eu comprei, o cara era motoqueiro e tal, pá. Que eu comprei pra ele uma motinha lá. Era dentro do valor, né? Uma Harley Davidson lá, miniatura, bonitinha. Sabe o que eu ganhei do outro cara? Uma camisa polo. Camisa polo eu não uso nem pra limpar o chão na minha casa. Eu odeio camisa polo. Que isso, cara? Eu odeio camisa mas polo. Mas usa a regata do Motley Crue. Aí, ó. Eu respeito. Se fudeu. Aí, ó. Eu comeria o cara da regata do Motley Crue, não comeria o cara de camisa polo. Acabou. E eu queria exatamente esse tipo de resultado dos homens que me cercam. Camisa polo é bom. Mas camisa polo é bom pra entrevista de emprego. É. Não. Pra não ser contratado? Eu uso camisa social. Tipo essa aqui, o Ayrton Marinho está usando, Caju está usando. Eu nunca vou bem vestido numa entrevista de emprego, porque eu já preparo o cara pro pior. Aí no primeiro dia de trabalho eu vou arrumado. O cara fala, não é tão pior quanto ele tava sem dinheiro. Acho que ele tava sem expectativas, pegou dinheiro emprestado, gel do vizinho e veio arrumadão. Puta, mas isso é verdade. Rafa, você é assim pra tudo. Sim. Pra chavecar, pra arrumar emprego, pra gravar podcast. É bom dizer que o Caju aqui é péssimo em sair de situações ruins do trabalho, né? Nossa. Então fala aí, Caju, como é que é o amigo secreto lá? Então, o amigo secreto lá teve muito tempo. Tá bom, obrigado. Eu só queria dizer, hoje eu vim arrumado por causa do podcast mesmo, eu sou tratado assim, dessa maneira tão horrível. Tão especial. É especial. Você é nosso fã bobão. É, que bom. Não, você veio aqui pra mostrar como a gente trata as pessoas que gostam do que a gente produz. Mal. Nossa. Peraí, eu preciso rotar. Fala alguma coisa, Jun. Alguma coisa, Jun. Bom, vamos lá. Mas assim... Não sei o que é pior, é ser eu ou ser o Jun, cara. Olha, eu tô de boa aqui tomando minha bebida não alcoólica. É, tá todo mundo tomando. Ó, tem uns tomando cerveja Tag, Tem uns tomando Skol. Como é que é a pronúncia? Como é que é a pronúncia? Tag. Tag. Tag. Tag. Guten Tag. Guten Tag. É, continuando a minha aula de línguas, né? Porque como eu tô aqui... É, você iniciou aqui. É, você sabe como você fala chuva forte em alemão? Não, bem. Eu sei. Gotaskain. É. Cadê meu aplicativo? Pera. Não. Só esse. Eu juro que vai ser a única vez. Não. Não. Barone tá abrindo. Não. Já quase vai acabar agora o especial de Natal. Não, desliga não. Pera aí. O Caju desesperado tá participando. Desliga não, pelo amor de Deus. Cara. Eu tô no podcast. É a primeira vez dele no Teleton, galera. Ó, fala de novo como é que é chuva forte em alemão? Gotaskain. Eu vou rir. Parabéns, Alex. Foi bobão, né? Tem que puxar as palmas. Pronto, parei. Isso é inveja do meu humor britânico. Super britânico. Eu nunca ouvi uma piada tão britânica, nem no Monty Python. Eu ouvi uma coisa assim. Eu falando, só pra encerrar o lance do Amigo Secreto, eu tenho um novo hobby. Eu me inscrevo no Amigo Secreto, não vou e não compro nada. Eu tô incentivando mais pessoas a pararem de fazer isso, cara. A largar essa parada. É verdade, se cada um for fazendo isso, a gente dizima essa vai porra. Vai chegar um dia que todo mundo vai marcar e não vai ninguém e não vai ter. Mas, interessante, você não vai, mas quem tirou vai comprar um presente. Então, eventualmente, o presente chega em você. Se você tem que ir e comprar algo pra alguém. A última vez que aconteceu isso, eu fui no Amigo Secreto. E aí eu falei assim: não, eu vou comprar uma parada legal, mas eu não vou poder ir. Aí eu falei: ó, entrega pra mim a paradinha lá pra mim. Quando chegou o meu presente, era um caderninho com uma caneta. Aí eu falei, e você, alguém ganhou? Um caderninho com uma caneta, igual. E a outra? Tipo, foi uma galera, no mesmo lugar, compraram o mesmo presente, quantidade, e levaram no Amigo Secreto como se fosse normal, totalmente aceitável dar o mesmo presente pra todo mundo. Até que é bom, porque ninguém ficou mal da fita. Se você for pensar bem. Porque todo mundo ganha a mesma coisa, o mesmo valor. Eu curto caderninhos e canetas. Não, é e bom. Eu uso, inclusive. Mas e se ele é analfabeto? E você não tem braço? Desenha, cara. Cara, a questão é outra. Tem com a boca. Pé. Mas e se ele é um cotoco? Ele não tem braços nem pernas? Desdentado. A boca dele tá costurada porque ele não tem problema e ele ganhou... Ele pode usar pra limpar a bunda. Eu quero limpar o acabamento. Como é que uma pessoa dessa forma limpa a bunda? Essa pessoa não come, ela ia morrer em um mês, cara. Ela põe a espiral no sofá e limpa. Mentira, porque sonda nasoenteral. Você pode tomar a dieta pelo nariz. Você nunca viu aquele filme que a moça perde a boca e passa comendo pelo nariz? É muito foda esse filme aí, faz um corte. É, falando em perder a boca, esses dias eu tava pensando, o Caveira Vermelha, ele falaria meio estranho na vida real, ele né? Ele ia falar assim, ó. Até a Érica, eu quero a Cânica. Roda em Naranda. Agora você imagina... Ele ia falar que nem você fala. E ou, fala no Fábio. Ou, que mesmo muito aquele fantasma, né? Sinta a olhada da renitência. Basicamente, então, o Alex precisa dublar tudo que sai do Capitão América. Oh, mas imagina o Caveira Vermelha ou o motoqueiro fantasma fazendo beijo grego. É só raspando, é só... Inclusive, eu descobri... Ele só pode fazer com o Ned. Acho que outra coisa vai ficar vermelha. Inclusive, eu descobri também no novo do ano passado que você, sem lábios, você não bebe água. É impossível. É porque você não pode fazer o... Beber água num copo sem... Inclusive, depois pode fazer um vídeo. Ah, dá pra beber de Schwarzenegger. Isso. Entendeu? Ou você abre a boca e joga lá na boca. Aí sim, mas assim, pegar o copo, colocar e beber... impossible. Você sabia que o canudo foi inventado... Por alguém que não tinha lábios. Não, pelo contrário, você precisa muito do lábio pra tomar com canudo. Por alguém que tinha muitos lábios. Chupa o meu canudo nos seus lábios, vê se... Você pode prender com a língua no céu da boca e puxar, cara. É verdade. Nossa. Isso vai um abraço pro Tadeu, que bebe refrigerante da maneira mais nojenta possível. É verdade. Bom, voltando ao Natal... Você é uma pessoa desprezível e nojenta, Tadeu. Voltando ao Natal, Tadeu é um duende. Tadeu, Natal, tomara que você morra, Natal. Não, mentira, Tadeu, eu gosto de você. Não, Tadeu é do bem. Tadeu é bonzinho. Ele é o duende trabalhador do Papai Noel, mano. Tadeu é o único cara que é do bem entre nós aqui, o único. E ele não ouve a gente, por que a gente tá falando dele? Por que vocês acham que a gente só cita o Ayrton Marinho aqui? Porque é o único cara que ouve. O Tadeu? Ah, mas é que ele não fala, é verdade, a gente nunca vai saber. Mas Tadeu, se você estiver ouvindo, eu não quero que você morra, é mentira, eu gosto de você de verdade. A gente fala que o Jun fala nada, mas o Tadeu fala menos. É verdade. É verdade. O Tadeu só fala de um assunto: Magic the Gathering. É. E o Jun não fala de assunto nenhum. Inclusive, tem uma série de Magic que tem a ver com o nosso tema, que é Terras Natais. Foi a última que eu comprei, inclusive, assim. Aí, né? Eu fiz o Tadeu. Agora o Tadeu vai ficar... Ah, eles vão falar de tal carta, né? Eu tenho certeza. Não, e como é que seria a carta do Papai Noel? Teria formar bando? Quem que mais teria? Iniciativa, já que ele dá os presentes. Voador. Voador. Voador. Atropelador também é uma carta pelona. É atropelar. Como... É, não, ia ser a melhor carta do deck. Não, e tem horsemanship, porque tem as renas. É verdade. Ia ser azul. Azul. É renasmanship. Ia ser duas cores, né? Azul barra branco. Isso. E aí ele... Ah, é. Não, vermelho barra branco. Vermelho branco. Não. Porque já da época pós Coca-Cola. É vermelho barra branco. É vermelho barra branco. Mas Papai Noel não é destruição, Papai Noel. E tem um do mal, que é o Krampus, que é preto e vermelho. É o Santa. Ah, pode crer. Pode crer. Aí quando entra o Papai Noel em jogo, você vai buscar no deck, a carta do Rudolf põe em jogo virada. E aí ela faz vira, o nariz dela acende vermelho e dá um mana vermelho. Cara, melhor Magic, cara. Puta, tem que fazer essa série aí. E Natal, tem outra coisa também que tem. Ligando o Amigo Secreto, festa de firma. Véio, festa de firma. Dá bafão, hein? Dá bafão. Porque festa de firma só serve para aquele povo reprimido durante o ano inteiro. Vai lá e se pega. Não, e aí você vai mijar. Não, você vai mijar e aí tá os caras falando das minas. É. Da firma. É. E falando daquela maneira mais machista, escrota... Podre. Possível. É. E você fala assim, mas o cara vai tentar pegar, pelo menos, né? Sim. Não. É. E é sempre quem é casado, pode repetir. Não, é quem é casado. É quem é casado. O problema da festa da firma é que ela é a festa feita pra casado liberar geral uma vez ao ano. É tipo o The Purge lá, que tem lá aquele filme. Ah, entendi. Faz muito sentido, cara. Não, mas é, pode ver, cara. Eu nunca fui em festa de firma. Não tô querendo dar uma... Eu gosto de ir pra beber e falar mal de todo mundo na cara deles e achar, ah, tá alcoolizado. Tá alcoolizado. É, tipo, eu falaria normalmente. Comentários ébrios. Eu gosto de ir pra dançar axé. A galera fica, nossa... Sempre quem dá o maior away e cai bêbado perto do final é a pessoa com menos tempo de casa. Também tem isso. Também tem isso, é verdade. A última vez que eu fui, fora da Draco, que a gente fez esse ano, eu escondi e fui embora sem ninguém ver, porque eu esculachei, velho. Nunca misturem champanhe com uísque, não é uma combinação saudável. Não, e você, Rafael Fernandes trabalha numa editora grande. Editoras grandes são que nem repartições públicas. É. Não, mas eu fui, ó, modo stealth, ninguém viu, cara. Quando modo stealth, é assim, ele imaginando, né? É tipo, Metal Gear Solid. Aí você pensa o que ele fez de verdade. Vai ser tipo o Obi-Wan Street. Não, eu cansei. Dirigi de boa, cheguei. Eu vomitei no bode de lixo, assim. Nossa. Aí eu já do banheiro chamei o Uber, saí de lá meio assim, tipo, disfarçando, sentei na calçada. Chamou o Uber, a empresa fica 3 quarteirões na casa dele. Eu não tava na minha... Era num outro lugar. E aí eu cheguei em casa, quando eu tava em casa, recebi uma mensagem. Onde está você? Deitado. Aí os caras vão preocupados. Pô, onde que ele tá deitado nesse lugar aqui? Os caras procurando nos banheiros. Assim. O cara tá no forro, né? Essa história de fui stealth, fui discreto, mano. E eu tava bem discreto, eu tava fantasiado de Nicolas Cage. Ninguém tava percebendo. Ah, eu vi a foto, é verdade, eu lembro. Olha, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da vez que eu fiquei mais bêbado, mas não foi em festa de firma, porque como eu disse, eu nunca fui. Mas eu bebi muito. Aí nesse dia, eu mijei numa viatura, é sério isso, eu mijei na viatura, o policial saiu, ele pôs a mão na cintura e falou, sério, mano? Eu falei, o que, senhor? Ele falou, vai embora, moleque. Ele nem me... Eu tava num estado deplorável. Aí eu cheguei na minha casa, minha mãe tinha viajado, aí eu cheguei em casa, eu não achei o meu quarto, o que eu fiz? Eu dormi pelado na sala. Aí eu acordei pelado, assim, tipo que nem Cristo na cruz, já que é Natal, né? Assim, com os braços abertos, assim, com o sol batendo no meu bingolo. Você tava de fralda, Jesus? Bingolo. Jesus. Que bonito, feminino. Cristo na cruz é Páscoa, não é Natal. Mas Jesus, Natal, é filha da puta em duas épocas. Ele deve ter nascido pelado também, com os braços abertos. Então, a data tá correta, tanto faz. O que acontece entre um ato e você, Caio Ju? Como foi a pior coisa que você fez na festa de firma? É, ó, o Ju falou e ninguém ouviu. Peraí. Fala. Vou falar de novo. A gente tá gravando na Páscoa e só vai passar no Natal. Aê, Ju! É o tempo de edição. Exato. Pode falar agora, Caju. Fala, Caju. Eu achei engraçado. Na sexta-feira vai ter a confraternização na minha empresa. Firma. Não vai, né? Vai ter um churrasco. E a moça lá que tá organizando me perguntou se eu tinha uma churrasqueira. Porque eu acho que você precisa trocar de trampo, Caju. Os caras marcam. Eles marcam o churrasco. E eles só não têm a churrasqueira. Pô, básico. Mas quem precisa de churrasqueira fazer churrasco? Então. Por muito tempo na minha casa era uma calota. Churrasqueira. Em cima de uma mesa, do negócio de ferro lá, que era uma estrutura bizarra lá, com uma grelha. Uma grelha. Não, mas eu falei, sabe que você pega quatro tijolos baiano, faca os quatro assim, joga o coisa e pega aquela a grade da geladeira e coloca lá, filhão. Vixe, churrasqueira feita, churrasqueira pronta. Gaiola geladeira hoje em dia é tudo de vidro, né? De puleiro depois. Gaiola de passarinha é boa. É boa mesmo. Porque geladeira hoje em dia tem aquele bagulho de vidro. É de vidro, é. Mas tira o passarinho antes, né? Depende. Depende. Se você quiser se um frango... Se faltar carne, esquecendo da carne, já esqueceu da churrasqueira, né? Magrinho, uma rolinha. É churrasco de firma, porra. Eu isso não vou, cara. Eu vou dar uma desculpa lá, falar, não posso... Eu duvido. Eu duvido. Você vai. Os cara... Caju não consegue aí se livrar de situações vai. Do trabalho. Como ele vai abraçar todas as pessoas e falar, pô, esse ano foi incrível. Eu amo todos vocês. Vocês são mais, minha segunda vai família. Vai ficar na churrasqueira. Ali, ó. Galera se divertindo. Bebendo ele lá. Ô, saindo a linguicinha aí, galera. E normalmente o cara da churrasqueira, que opta pela churrasqueira, come as bordinhas todas. Ele não fala assim, ó, guardei pra você, chefinho. Ô, saiu o pão de alho aqui, ó, tá no jeito, chefão. É, a Ju não consegue falar não pro pedaço de bolo de aniversário no trampo, velho. Foi perguntar no Facebook, no chat, como é que eu me livro disso. É verdade. Aquilo ali foi foda. Eu acho que não, eu queria que aparecesse o oficial de justiça no meio da festa. Ah, porque é, tem isso também, a sua firma. Então fala. A segunda parte do trabalho de Caju é fugir de oficial de justiça. Fugir de oficial de justiça. Como é que foi? Não, foi legal, cara. Oficial de justiça batendo na porta. Isso, bate isso, na mesa. Bate na mesa. Desculpa. Arrombado. Não tem edição, ele fez, caralho. É, vai, vai. Tá, vai. E a gente, todo mundo quieto dentro da empresa lá, e falou, não faz barulho que o oficial de justiça tá na porta. Não faz barulho. Você pode falar mais alto, tá? Porque senão não pega. Ah, tá. Ou você aproxima e fala desse jeito, só que bem próximo. Não, mas aproxima de verdade, não do jeito mas que você tá fazendo. Mas pegou ou não? Pegou. Ele não sai, eu não sei. Não tem edição. Continua. É legal que o Jun só fala pra dar paulada. Ele é tipo a boca de Sauron, mano. O Jun pra mim é... O Jun é um sniper, mano. Ele fica ali, ó, tempo todo. Pelado. Odeio o camper, mano. O camper é uma desgraça. É. Acabou o palitinho. Ah, tem biscoito de polvilho. Eu queria falar que eu não curto biscoito de polvilho. Foda-se. No final vocês convidaram um oficial de justiça. Vai na galha isso de cabelilha. Ó, peraí, vamos fazer pra galera escutar o barulho do. Aí, polvilho pra galera aí, ó. Rafael, você aqui. Obrigado, senhor. Mas não é que é ruim, é que não tem gosto de nada, mano. Polvilho não tem gosto de nada mesmo. É feito o quê? É feito de argamassa. Tem gosto de polvilho. É de gesso isso aí. Dá pra fazer drywall com... Aqui é pra compor o bolo fecal, galera. Porra, eu queria fazer um drywall de polvilho, mano. Da hora. Tem uma parede de polvilho em casa, mano? A gente derrubando tudo no chão, já. Depois de ficar sem emprego de novo por um ano e meio, eu como a parede. Verdade. É legal que ele falou, quando eu ficar. Então, tipo assim, tá perto. Não, vai acontecer. Ah, tá. Do jeito que as coisas estão indo, velho, vai acontecer. Se eu fosse você, eu estocava aqueles presuntos lá, aquelas coisas. Que é bom que ao mesmo tempo que eu não vou passar fome, que eu vou comer a parede, eu redecoro a casa. Aí, engasguei. Mas é, e aí depois você pega, coloca o polvilho, só joga um sal, fechou. Não, o polvilho não, drywall. Mas então, como é que foi? Não, foda-se. Ô, Camila, o que você acha de festas de fim de ano de empresas? Assim, é um lugar que eu finjo que tô bêbada, só vou ver os outros e zoar os outros depois mentalmente ou com meus amigos. E amigo secreto? Não tô participando esse ano. Olha, é das nossas. A organização do amigo secreto na editora que ela trabalha foi legal. Foi, a gente excluiu as pessoas que a gente não gostava e só chamou as pessoas legais. Tipo, vocês não merecem participar do nosso amigo secreto. Não, agora eu preciso fazer a pergunta. Quantas pessoas trabalham com você? 15. Ou seja, foi muito triste. Amigo secreto com 4 pessoas. 6 pessoas olhando as outras curtindo. Eu tirei você, você me tirou. Mas, como tinha pouca gente, eu comprei um presente pra cada um. Mas peraí, que eu preciso entender uma coisa. 10 pessoas, vai, é um número bom. Tirou 10 excluídas? Não, 10 que ficaram. 5 excluídas, mas foram... que merecem. Olha só, vocês 5, vocês são os... Ah, eu perdi a piada. Vocês são os criadores do seu próprio mérito. Era. O pior que eu acho que tá acontecendo isso na minha empresa. Só que você foi excluído, sabe? Acho que eu fui excluído na minha empresa. Mas vai fazer então, churrasco. Leva a churrasqueira, mano. Peraí, pera. Eu só quero entender uma coisa. Foi comunicado assim, pra pessoa, você está excluída, é isso? Não. E a gente combinou. Nossa, pior ainda. No dia de trocar o amigo secreto, ninguém vai fazer foto, vídeo, nada. Não. É uma coisa velada. Mas foda-se, se a pessoa é chata, foda-se. Meu, mas é tipo... Aí, ó. É a maçonaria do amigo secreto. É a maçonaria do amigo secreto. Illuminati. Illuminati, cara. Caralho, velho. Illuminati secreto. Então fica a dica aí. Você... Illuminati secreto. Não, agora, é outro nível. Não é amigo secreto, esse é o amigo senta secreto. Não é amigo secreto, é o membro secreto. Porque não tem amigo, ali não é amizade. Você faz parte. Você é o membro secreto. Você não vê, vai de quatro, não viu, é secreta. É, surpresa! Pum! Tá. Então tá, né? Amigo secreto tá bom, né? Não, tá só bom. Pra finalizar, se você não... Sua empresa não tá fazendo amigo secreto, é porque você não foi convidado. Né? É verdade. Por isso que a gente trouxe um guru. Cara, aqui, ó, o amigo secreto da firma do Ayrton, cada um paga um boleto. Só testa. O valor limite é tipo 5 pau, né? Ai, cara. Teve 13º esse ano? Teve. Ah, bacana. A empresa de trabalho não me paga desde o dia 7 de novembro. Não, mas peraí, organizando todos os transos. Tranquilo, igual a firma da Ayrton. Igual a firma. É, então, olha. Eu não tô transando. Eu não paguei conta porque. Não era bem que ele quis dizer transa. Isso foi um modo de dizer. É que eu sou muito juvenil. Muito juvenil. O Ayrton é o nosso Drax, né? É, exatamente. Ele não tem ironias, né? Furo de linguagem. Falou de Mário de Caju? É mesmo, né? Você é mó vacilão, hein? Sai daqui. Mas ele vai ser tipo, vai sendo eliminado, tipo Big Brother, assim. Na hora que sobrar só um, acaba o programa. Ou podia fazer um jogo assim, né? Não, mó trabalho. É, não, eu sei. A gente podia planejar isso pra algum ano e a gente passa pra outro podcast fazer que a gente nunca vai ter saco pra fazer. E todo mundo edita podcast, então não tem graça também. Oh. Caralho, todo mundo ficou quieto aí, mano. Calma, eu tô só... Morreu só esperando o Justo pronunciar sobre isso. O tema é, você já organizou uma árvore de Natal? Já montou uma? Já. Organizou uma árvore de Natal. Não, organizou. Você fez organograma da árvore de Natal. Garage kit, né? Cara, árvore de Natal... Eu tenho um ódio de árvore de Natal. Porque eu tenho árvore de Natal como um todo, mas eu tenho ódio de árvore de Natal porque ela suja a casa. As de verdade. As de verdade. Não, aquelas também suja, porque fica aqueles negocinhos fica caindo. Suja aí o gato como? Pula na árvore. E elas não engravidam. Tem dois, cara, tipos de árvore de Natal. Tem a que é tudo de plástico. É mesmo, e tem aquela que tem aqueles filetinhos, assim, que é meio felpuda. E essas fica soltando. É, exato. E aí tem... Antigamente, minha avó fazia um negócio que eu achava muito bizarro. Minha avó paterna, no caso. Ela colava pipoca... Na árvore, pra parecer que era neve. Ah, porque... isso aí é coisa de Umbanda. Então, mas eu... Ah, ela... Mas assim, minha avó nunca viu neve na vida, né? Porque, tipo, a neve não é pipoca, sabe? Mas é... Sabe, comestível, mas né? Ela viu Exu. Ah, mas olha aquela avó minha... Ela gira de esquerda, certeza, velho. É, então. Eu valorizo. Não, eu valorizo. Não, pô, pra caralho. Fazer... Como é que fala? Pacotinhos do amor pra entidades durante o Natal é pra poucos. Quem mais quer cerveja aí? Eu quero. A minha não acabou, mas... Não, tudo bem, eu pego depois, vai. Eu quero. Uma água de coco pro Ayrton. Tem água de coco? Se tivesse água de coco, eu queria muito. A minha mãe ama, né, decoração de Natal. Gosta? Ama. Monta daquelas árvore. Daquelas que a casa toda. Monta árvore, põe na janela. A minha mãe acontece, e ela adora as luzinhas. Então eu chego em casa do rolê, minha mãe tá na sala, sentada, vendo a árvore piscando. Admirada, assim. Ela tá assistindo. E fica ali, ó. E é aquelas que você controla a cadência? Não, aí... Não, eu dá de presente pra ela, cara. É, cara. Melhor presente. Na minha casa... Skrillex. Eu queria avisar... Eu queria avisar que acabou a cerveja. Quê? Não me pagaram desde o dia 7 de novembro, cara. Mas você podia ter avisado, eu trazia, mano. Você falou, vai você ter algo. Você pode sair agora. Ah, eu não. Eu sou host daqui. O Caju vai. Ele vai e aproveita na churrasqueira. Podia ter aquela grill lá que tem lá que vende no Polishop. Air fryer. Pô, cara, eu fritei uma coxinha nessa air fryer, cara. Tem hoje depressão. Tá aí um ótimo presente de Natal. Que tem uma outra parte que é muito bonita nessa época, né? Que é as reuniões de família. Nossa. É a pior parte. Porque assim, você, na firma, você tem a opção de não ir. No na geral, família também. Independe se é na sua casa. Ah, você não faz, né, mano? Você não houver na sua casa. Mas cara, você é um moleque de 15 anos. Esse, é isso que eu tô falando. Vai beber, caralho. Com 15 anos você não tem opção nem de transar, você vai ter opção de sair de casa? Tem. Tem o que? Como tem? Fica sentado lá de fora de você casa. Você vai ficar de castigo. Pô, mas eu gosto dessa época. Não tinha celular pra você ficar fingindo que tava fazendo nada. É, exato. Mas a gente fazia o seguinte, eu ia sempre pra casa do Rafaelzão, mãe dele cozinhava bem, a gente comia lá. Depois a gente ia na casa da minha mãe também, cozinha bem, a gente comia lá e tava todo feliz, velho. Meu Deus. Ah, mas você tinha tipo um escape plan, pô. Você fugia pra... A gente trocava de família, troca de família. Que no programa, foi inspirado nos seus natais. Isso. Inclusive a gente teve um momento épico no ano novo. Em que a gente tava do lado de fora de casa, botei o toca-disco pra fora, peguei o disco do Queen, coloquei a música, enquanto tocava Bohemian Rhapsody, começou a chover no ritmo da música. Caralho. Aí só faltou chorar e se abraçar, tipo, caraca, esse é o melhor filme. O legal é que ele pensa que foi assim, na verdade foi. O disco tava lá, e eles estavam bêbados caindo, se mijando na sarjeta, tá ligado? Nessa época eu não bebia ainda. E não tava chovendo. E não tava chovendo. Era o mijo do mendigo que tava mijando esse material. Não, isso seria este ano. Naquela época, caralho. Mas, uma coisa boa, assim, que desde que eu tenho uns 15 anos que pararam as confraternizações de família na época do Natal, que era muito chato. Não, foi porque os pais se separaram. Não, foi porque eu vou morrer. Na verdade, foi porque eu vou morrer. Depois que eu vou morrer, eu parou, Camila. Acho que não. Foi. Acho que não. Sim. Para de estar chorando. Para de fumar maconha. Denúncia, denúncia. Vocês achavam que eram cigarros, hein? Cigarinha do capeta. Le capeton. Mas eu fico essa é a hora. Que não tem mais. Sabe o que é a dinâmica aqui? Você gostava porque você tinha 12 anos. Ganhava presentes. Então, você tinha 12 anos. Ganhava muito dinheiro no Bom Princípio. Porque você tinha 12 anos. E hoje em dia, se 10 reais não é dinheiro. Princípio. Bom Princípio, o que que é isso? É a pessoa... Isso é importante. Você saía dia 1º. Isso. E batendo nas campainhas assim, tal, e tal. E falava, Bom Princípio, a pessoa te dava dinheiro. Dava dinheiro. Ah, quando isso? Ah, peraí. Eu morava na periferia, se eu batesse... Rolava isso na periferia. Na minha, não. Cara, eu morava na BC e rolava, velho. Como eu rolava na periferia? Nunca ganhou um pacote de bolacha Tostines. Não sabe o que é Bom Princípio. Não, é, eu ganhava bolacha, ganhava doce, ganhava salgadinho. Por isso que eu sou assim, mano. Eu sempre ganhava dinheiro, chegava assim, ao Bom Princípio. Aí eu ganhava uns R$2, aí juntava e dava um dinheiro. É, a gente rodava uns 5 quarteirões fazendo isso. Falando em Bom Princípio, 11 Reis Princípia. Mas pra não, só... tem que ter um merchan por episódio. É um merchan por contrato. Mas sabe o que eu tô achando legal? A dinâmica aqui tá tipo Muppets. Tem os Muppets babaca aqui, aí tem os que fazem os comentários dos dois velhos. E tal, ninguém consegue ver, né? Aqui, assim, eu tô falando pra gente, não pro público. Eu quero que o público se foda. Mentira. Eu posso filmar e botar na história no Instagram. Ah, é verdade, aqui é a mesa. E aí tem a parte separada que é o sofá. É isso que eu tô querendo dizer. É tipo a mesa de criança no Natal. É a mesa das crianças. Tem uma mesinha de criança sem cerveja e com passas no arroz. Cerveja. É só pra eles. Ah, é passas no arroz, mano. Sabe o que eu odeio? Uva passa. Né? Eu sei que eu tô adiantando um segmento, mas eu odeio no Natal que, em dado ano, eu tinha um tio da parte paterna que é separado, que eu não tenho contato até hoje, que ele perguntou, o que vocês querem de Natal? Eu falei, eu quero o boneco do Lion. Lion ou esse do Thundercats. Porra, não sabia, como você explicou. Chega não. Lion Man. É, podia ser, na era da mesma época. Pessoas jovens de hoje não sabem. E Lion Man, ele era tipo um samurai, ele era a dádiva dos ninjas, né? Não, é bizarro isso. Então, aí, olha que problema de primeiro mundo meu. Ao invés de ganhar o bonequinho do Lion ou, eu ganhei uma bicicleta. O que eu vou fazer com a bicicleta? Eu queria o Lion, você pô. Virou um Thundercat, em vez de, não, em vez de White People Problems, é problemas de ruivo, criança. Já não tem alma mesmo, desde criança. Eu pedi um pacote de troquinho e você ganhou um carro. Mas foi bem isso. Só que assim, eu tenho que explicar aqui. Eu era muito pobre nessa época. Eu nunca ia poder ter o Lion. Então é um wisdom problem. Não, calma. O meu tio era rico. Eu era muito pobre, eu ganhei uma bicicleta. Eu reclamei. É tipo aquele... Vai tomar no seu cu. Sweet 16. Eu descobri que a vida era injusta depois que minha irmã nasceu. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Posso dar uma foto de marinheiro. Casos de família, tá rolando ao vivo. Eu vou explicar. Eu faço aniversário 2 dias antes do Dia das Crianças. Ah, bem feito. Então eu não ganhava presente de Dia das Crianças, certo? Certo. Perfeito. Minha irmã faz aniversário em junho. Ela ganhava presente 2 dias depois do meu aniversário, eu não ganhava nada. Eu descobri que a vida era injusta. É verdade. Mas, cara, ela merece, cara. Ela é mais nova, tudo. Você não, você já era peludo pequeno, cara. A gente olha... É verdade. Olha, você... eu percebi um negócio aqui. Esses caras são os caras que a gente roubava na infância, velho. eu era bundão na minha infância. Naquele episódio do Lucas Silva e Silva, que os caras roubam o tênis, oh, até a roupa toda deles. Eu demorei pra ficar do mal, assim, entendeu? Então. Pô, sabe que eu queria uma camiseta dos Big Bad Boys? Lembra do Lucas Silva? Hora, eu queria o boné do bagulho do videogame. Blisto, lá, do Blisto, mano. Do caralho. Do... Meu nome é Biro Biro, eu canto na TV. Somos os Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós. Era foda, pô. Oh, e agora é legal que, tipo, você vai em evento de quadrinho, que a gente vai sempre, tá sempre o Lucas Silva e Silva lá. Eu acho surreal conviver no ambiente com o cara, entendeu? E o cara é mó de boa, né? E ele é gente boa. Quando eu era criança, eu era muito parecido com o Lucas Silva e Silva, com o seu Amaral. É verdade. Você fala, era muito virgem, hein? Você fazia tendinha. Quando criança, eu era muito virgem. É, eu na criança parecia muito ET Bilu. Quase morri, velho. Boa. Comer polvilho não dá certo. Sabe, a montagem desse episódio que você vai fazer é só qual é essa. Eu tenho uma em mente. Vixe. Porém, eu vou fazer a montagem bônus, que vai estar no post, beleza? Beleza. Do Biluzinho. Busquei conhecimento. Ai, caralho. Ou sabe o que eu odeio desse programa? Vai ser especial, vai ser só do Jun. É boa. E mas aí, depois. Mas assim, o problema é que ele vai falar que ele odeia a gente, tá ligado? E ele vai ficar falando mal da gente. Você tem essas edições assim, né? Eu tenho uma tia que a função dela na festa de família é trazer a maionese. Rola isso com vocês também ou não? Não, rola. A pessoa que traz aquela coisa específica. Eu tenho um tio que ele, a função dele é trazer é a briga, a discórdia. Ele chega... Ah, mas ele faz o papel dele. Não, mas é o tio. Tem o tio bêbado? Tanto, é ele. Ah. Tanto que é ele que eu penso... Que eu vou substituir quando for minha época, entendeu? Quando ele falecer, eu vou tomar o lugar dele. Não, irmão. Cara. Nossa, oi? Tem irmão? Tenho, mas meu irmão é a pessoa mais chique do mundo. Você é metrosexual demais pra assumir o papel do tio bêbado. Cara, quando eu ficar careca, fudeu, entendeu? Enquanto eu tiver cabelo, eu vou ser assim. É, não, duvido, quando o Thiago ficar careca, ele vai entrar na academia, ficar boladaço pra fazer cosplay de viking. Ah, isso. Tecnoviking. Eu já tô até sentindo, assim, tô gostando. A barba dele vai chegar na cintura. Né, eu gostaria muito. Nossa, eu vou muito fazer isso. E assim, depois da academia você tá com um cheiro de açúcar mascavo e canela, delicioso, cara. O cara virou um bolo. Não, nossa, galera, o Rafael lambeu o Thiago. Eu tô acreditando nisso. É verdade, foi. Mas o sabor é de tomilho. Tomilho é um negócio. Eu adoro quando eu escrevo no livro que alguém tá temperando alguma coisa. Eu adoro colocar. Tá alguém, eu coloco tomilho, porque eu acho que assim, ninguém usa tomilho. Mas tem uma coisa maior que tomilho, é um mini milho. Aquele milho. Ah, aquele é bonitinho. Aquele... Aí você come, ele é estranho, assim, né? Dá pra você fazer uma mini salada. É porque você pensa, é igual uma espiga. Se eu morder isso, eu vou quebrar o dente. Mas não, você come. E aquele vídeo da menina que foi comer a espiga de milho com a furadeira e puxou o cabelo? Eu tenho que perder os dentes. Perdeu os dentes também? Cara, mas vai ser retardado. Não, cara, eu achei esse vídeo super educativo. Ninguém vai fazer aquela merda depois. É verdade. Ah, faz, viu? Não, é que tá, esse é o ponto. Faziam muito antes isso porque não tinha um vídeo na internet pra você ver a merda que dava. Igual o One Guy One Cup, nunca mais fizeram aquilo, velho. É. Não, ele fez de novo. Como inglês é? É, o Glass S. Mas esse é a parte 2, não é? Não, a parte 2 é One Guy, One Cup, One Screwdriver. Ah, é verdade, é. Que é a pior parte. Essa eu não recomendo, é tipo Hellraiser da vida real. Eu quero ser tá bom. Tá nos links aí. Tá. Você vai colocar nos links? Pô. Puta merda. Nossa. Olha. Quem me apresentou isso aí foi o mandado do inferno aqui, o Rafael. Ele falou um dia e eu fui procurar. A gente foi pro boteco, bebeu. Tem uma chave de fenda, a única coisa que você não vê da chave de fenda é o cabo. Eita porra. Isso mas não envolve anos. É isso que eu ia falar, não envolve o anos. O ano já tem um copo. Ai, caralho. É isso mesmo. Nossa, foi legal a cara dela. É um baita vídeo de Natal. Se quiser passar pra sua família, é a hora. Ela empalideceu agora. Você passa o vídeo, aí termina o vídeo e você fala assim, desculpa, galera, sou gay. Ah, ufa. Era só isso. Você preparou a gente pro pior. Essa é a segunda namorada falar, amor, a gente precisa conversar, mas eu queria te mostrar um vídeo antes. Isso. Você passa o vídeo. Aí depois você fala, tem que falar, entendeu? É. Exatamente. Tem a Simone no Natal também, né? Não é Natal enquanto a Simone não tocar em algum canta momento. Canta aí, Caju, igual a Simone. Simone. Cantar o quê? Simone Natal, cantar o quê, cara? Só tem uma música, ela lança um... Tchê, tchê, tchê, tchê. Eu só conheço duas bandas, cara. É verdade. Mas não eram músicas, três? É outra vibe. Banda é uma coisa, é outra, né? Quem é Simone? Meu, parece que é de aluguel, né? Tommy Lee, Tommy Jones, Tommy Chong, né? Pega o polvilho aí. Quem é Simone? O polvilho é uma cidade, cara. Polvilho é uma cidade? Da onde? Do... Fala alto, desgraçado. Polvilho é uma cidade do interior que a... o tio da minha mulher, ele tem sítio lá, cara. Eu já fui muito. Interior de São Paulo? É. Meu, que tem... é o polvilho? Meu, tem pedregulho. Como é que é o nome da árvore aqui nessa porra? Bofete. Bofete, velho. Sim, bofete é... Rifaina. Rifaina. É, Sonserina. Nossa, você, Rafael, que só escutou o primeiro até a metade e desistiu, achei muito. Escute o de Harry Potter só pra ouvir ele falar um monte de nome errado. É sensacional. Eu não vou saber. Então ele vai falar, o Thiago manja de Harry Potter, né? Arrebentando aí, ó. Pá, lufa, pufa, é isso aí. Eu sei, Harry Potter e Hermione, não sei nem o nome do amigo. É porque ele é Thiago. Ruivo. Ruivo, sou mas eu. Se você acertar mais do que isso, já tá melhor do que eu. É. E tá errado. É Caveira Vermelha o nome do. Não. Ficaria melhor Harry Potter. Harry Potter. É Tyler Lannister tá o nome dele. Ah, roda lá, que roda lá, que achei que ele vai ser noiado. Que boca de cracudo do cara. Olha, ah, né, Thiago, na moral, hoje deslancha com esse episódio ou afunda de vez. Não, é, ó, das duas, eu tô achando que acaba, é o último episódio. É o episódio final. E assim, não vai ter episódio final de ano, vai? É como esse? Assim? Não, é final de ano pós esse. Esse é Natal, eu pensei não, que não. Porque não... vai sair outro só em janeiro agora. Assim, tá. Olha só, porque aqui é quinzenal. Então, tem vai sair em janeiro. Natal. Mas o de Natal não sai dia 25 de dezembro. O de Natal sai na terça-feira antes do Natal. O Natal não sai. Ah, tipo, por volta do dia 20, digamos assim. É. É, tá. Aí você soma aqui 15 outro. Dias. Sai no dia 35. Ô, gente, pode... É que é ano bissexto, porra. Mas sabe o que é foda? O final do ano é uma bosta, porque, tipo, você chega no Natal. Aí é um lixo o Natal, eu odeio o dia 24, dia 25 é pior ainda. Por quê? Porque é uma bosta, eu odeio Natal, eu gosto de comida de Natal, porém, assim, você vai comer a comida de Natal por uma semana. Não, respira. Por que você não gosta do Natal? Uma pergunta, responda. Comida de Natal, outra conversa. Tá, eu não gosto do Natal porque eu não gosto da época, eu não gosto do Jesus. Porque, pô... Jesus não tem porra nenhuma a ver com o Natal, velho. Eu sei, mas da forma que a gente usa aqui no nosso costume... Ele é usado por não isso. Não é, não vende nada. Jesus não vende nada, nota, só presépio. Mas não cola, vende. Peraí. Eu não gosto do Papai Noel, que eu pedi pro Papai Noel o Lion ou receber uma bicicleta. Pro seu tio. Mas ele era a representação do... Se o Papai Noel fosse que nem a fada do dente, tivesse que trocar alguma coisa com ele, o que você tinha que dar pra Papai Noel te dar um presente? Puta, pro Papai Noel... Mas depende do presente, né? Porque assim, eu tenho coisas valiosas. Então me descreve que tipo de coisa você precisaria dar pra ganhar o que você quer. Ah, pro Papai Noel? Pô, pra ganhar o boneco do Lion ou o cu... Porra, velho. É de boa. Não, é de boa. Mas ele entramos na área do incesto falando sobre Natal. Você vai cagar na sua boca. Aí você vai fazer o quê? Ganhar o quê? Você ganha o quê? Puta, cagar na boca? Cagar na boca eu ganhava o Thundercat tudo, hein? Eu acho que você ganhou a bicicleta, hein, velho? Você pode entender. Bonequinho do Lyron é aquele que você... Ele acende o olhinho, que você põe o negócio atrás assim. Ah, era isso? Põe o negócio atrás. É. Pera aí, você pega e enfia um negócio atrás e o olho acende. Ele tinha... Eu vou explicar, vai piorar aqui assim. Ele tinha um buraco atrás, certo, nas costas, você encaixava uma, tipo uma pilha e acendia o olho dele, entendeu? Ah, eu tinha esse. E ele vinha com um Snarf também. Porra, ele tinha, velho. Ele tinha. Papai Noel entregou errado. E eu tinha também. Pera aí, vocês querem trocar pela minha bicicleta? Qual o seu sentimento em relação ao Natal, Jun? Então, eu não participo de uma reunião de família no Natal faz uns 5 anos. Mas é porque vocês comemoram em outra época, né? Porque vocês não costumam, né? Olha o preconceito com asiáticos. Com judeus? Tem Papai Noel na Ásia? Deixa o Thiago, deve ter. Falar. O Natal é de Coca-Cola? É o Bar Mitzvah. Deve ter. Olha essa frase que você falou. No Papai Noel, o Judas é o Bar Mitzvah. Nada liga com nada. Eu não falei isso. Falou isso, mas eu não falei isso. É o nome do episódio. Cara, que vacilo, velho. Especial de Natal. No Papai Noel, é o Judas é o Bar Mitzvah. Só ganha. O outro nome seria. Tem Papai Noel na Ásia? Deve ter. Ele chega primeiro. Da onde sua família é descendente? Do Japão. Okinawa. De qual parte do Japão? Depende, tem muita gente na minha família. Tem alguém lá em Kyoto, tem parte baixa. Okinawa, tem alguém? Não. É mó rural Okinawa, né? É uma ilha, né? Ah, não sei. Várias ilhas. Você que é japonês, eu não. Já viu aquele cara do Kill Bill lá que faz. Já, eu conheço ele pessoalmente. Porra, todo mundo se conhece. É muito pequeno. A gente tem um telefone ali. Tem um telefone sem fio. É telefone sem fio, da latinha. Você liga pro telefone do Japão e fala com quem você quiser de lá. Por favor, eu quero ligar pro Japão. Ah, eu vou passar esse número do Japão pros telefones de mangá da Conrad. Eles reclamam lá que não tá vindo mangá pra cá. Não, que tal? Arô? Arô? Não é, é Moshi Moshi. Não, não, eu quero quebrar sua piada, que é a sua não, piada. Mas ele ainda não respondeu por que ele não comemora Natal. Deixa o cara falar, caralho. Fica reclamando, fica cortando. Fica cortando. Cala a boca, Caju. Seu Faustão da porra. É meu episódio, meu podcast, meu microfone. Eu corto o que eu quero. Você que não gosta do Natal, é o retardado mimado do Natal. Jesus. Já dava pra saber, né? Ganhou bicicleta e reclamou. Já me liguei, já que assim, era Natal. Ele falou assim, oi, tô. Eu falei, não, mas é Jesus nasceu. Ele queria ser mais Jesus. Jesus é mais importante no Natal do que Thiago Pesaredic. Não é. Jesus não é ruivo! É mesmo. Aí, ó. Eu sou maior que Jesus. Aí eu vou assinar. Agora já vai ficar melhor que Beatles, mano. É, exatamente. Aí a merda. Eu vou assinar o livro e o cara vai me dar um tiro igual o John Lennon, né? Não, agora seu livro próximo vai ficar 11 da barriga. Vai estar Mr. P. Mr. P, aí você vai tomar um tiro. É, exatamente. A honra, mano. Me fudi. Mas e lá, tá? Vocês não comemoram o Natal. Ele não comemora. Ele foge. Vocês e a família dele, não é o Japão. Ele o Japão, não eu não liguei pra lá pra perguntar. Ele você começou falando como se ele fosse o Japão. Não, tivesse, ele... fosse o cara que paga a conta de telefone do Japão. Não. Quem que paga? É o imperador? Não tem mais imperador, caralho. Não tem imperador. É óbvio que tem. Tem imperador. Desculpa. Como que termina a Fly? Fala, mano. Como é que terminou o piso? Falando de realidades diferentes. Mas Fly acaba? Acaba. Acaba. Sim. Acaba. É Dragon Quest, né? Tem mangá. Não, sim, mas assim, o anime não acaba. Tipo, e os mais... Não. Não, né? Acabou Shurato. No Japão. Shurato acaba. Como é que é a musiquinha do Shurato? Não! Tu vai... O espírito desse herói... Não, não, não, não, não, não. Viaja para o futuro... Perdemos todos os ouvintes. Shurato... Tá estourando o som. Não, não, não, não. Não, mas eu continuo ouvindo. Yun, termina sua história, por favor. Qual a história? Sobre o Natal. O que você faz no Natal? Só fala isso. Então, meus pais viajam e eu costumo ficar em casa. Fazendo o quê? Eita, punheta king size, que é na sala. Não, punheta sozinho em casa, o que que é? Som alto. É, na sala. Puta, X-vídeo estalando, velho. Chega a fritar os X-vídeos. Vou pôr no subwoofer essa porra. Aí ele procura. Quero o clima natalino. Peru novinha. Não sei o que é. Que horror. Não vou buscar. Esperando um bom velhinho, né? Que horror. Mas tem vários pornôs aí com temática natalina. Então, elucidimos. Conte. Vamos lá. Tem um que eu não posso falar agora. Por quê? Vai, Caju. Ficou com vergonha. Caju é casado. É verdade. Ele era uma rena. Ele quer mostrar esse episódio. Falar, mas você, antes de casar, você via... Não foi você que viu. Seu amigo que viu te falou. Teu amigo te falou o quê, o teu amigo? É tipo aquele bagulho do Cartoon Network que aconteceu com um amigo de um amigo meu. É, então. Senhora, foi pior do que o meu bagulho do Natal. Como que era? O bar mitzvah de Judas é o... No Papai Noel, o Judas tem o bar mitzvah. É isso. Eu quero uma camiseta. Era no Natal do Jun. O Natal do Jun é bar mitzvah e virou isso. Não. Mas você sabe que você falou o que eu falei, né? Eu sei. O cara tem um bug no cérebro dele. No Papai Noel, o Judas é bar mitzvah. Interrogação. O mais legal é que bar mitzvah não tem nada a ver com o Natal, né? É, mas essa era a piada. Então tem a ver com o senhor fale. Oi? Não, não sei o que tá falando. Conta lá do filme pornô das novinhas com o peru. Que teu amigo viu. Não, que é teu amigo viu. Natal, é, então, o seu amigo que viu. É, um monte de cara comendo uma mina vestida de Mamãe Noel. E eles estavam de... Aí, super pesado. Nossa, eu nunca vi um pornô assim. Mas eu... É bukkake. Opa, pera, o que é? Que é? Que é? Tem pornô. Tem pornô de Pokémon agora. Não tem. Opa, Pokémon Gozo. Tem que terminar isso com aquela música do Pokémon, você imagina? Nossa. Você tá rindo antes de falar. Pera, é aquela... Pegue, pegue, pegue, temos que pegar. Nossa. Tá o Thiago canta pior que eu e era vocalista de uma banda, velho. E olha que eu canto mal. Aquela coisa, peguei uma novinha que parece o Zubat. Tem aquela galeguinha que parece Pikachu. Nossa. Como é que uma novinha parece o Zubat? Cara, o pior cara, é a nós conhecemos que parece o Bulbasauro, velho. Não, a gente conhece um cara que ele saiu com uma rapariga que o apelido dela era Outcast. Caralho. Porque ela parecia com o Ender 3000. E ela era careca que nem o Ender 3000 na época. Ela era careca? Sim. Ah, na época que eu fazia cursinho, tinha uma guria que a gente chamava ela de... Alessio. De Glabro. Glabro? De Gabro? Lembra do Lobisomem Apocalipse? Que você tinha o... Caralho, você véio. Tinha o Humano, o Crinos... Glabro era aquela forma meio Thundercat do Lobisomem. Que a gente tinha uma costeleta maior que a do Rafa. Caralho. Não é? E ela me chavecava, mano. Era meio triste. Aí, porque eu virei a voz. É porque você era Crinos, né? Já que não tem assunto aqui mesmo, qual foi a pior pessoa que já chavei com você na vida? Pra mim, foi uma mina que catava chiclete debaixo da mesa. Eu quero o Faustão. E mascava, velho. Ah, mas assim, essa pessoa contribui para o meio ambiente. Não sei, cara. Aposto que hoje em dia ela é vegana. Ou freegan. Que é isso? Que come coisas do lixo. Existe isso? Só coisa que cai da árvore. Não, esse era o Barone uns dias atrás. É, eu fui forçado a dieta friga quando eu tava sem emprego. Quando mano. Começou esse podcast, ainda tava, né? Tá, aí ele falava, pô, você traz água aí, traz Coca-Cola, que não tem nada aqui. Realmente não tinha. Você põe na geladeira, só tinha água e a Coca-Cola que eu trouxe. O melhor terminar cedo, tem que sair 5 da manhã pra ir lá no Ceasa pegar os restos. Tava bem assim, cara. Eu ia falar que ele fazia feira só na xepa, mas não tinha como, porque precisa de dinheiro, né? É igual um amigo meu que comia mamão quando eu achava na rua e comia mamão. Você fazia isso? Bem, por aí. Eu ia aqui em pontos de ônibus perto de casa pra pedir cigarro. Puta que pariu. Esperava alguém começar a fumar e falar, ô, você pode me dar um cigarro? E a região que você mora, tipo, que é central, o único cigarro que você conseguia era Eight, né? Era. A maior parte das vezes era Eight. O famoso estalapeito. Estalapeito. E quando eu juntava 5 conto, eu comprava o mais barato que tinha pra comprar, que era Minister. Minister. Que eu comprei outro dia, você me zoou, que agora que você é editor da Conrad e tal, não sei o quê, o cara tá lá só assim, ó, qual o cigarro mais caro? Eu quero 10 dele, né? Não, eu não sou idiota que nem você. Eu nunca faço isso, eu fumo. Olha o cigarro que eu tô aqui, ó. LM, lembra Marlboro. Bicicletinha. Bicicletinha. Tá aí a sua capa, é você numa bicicleta quando tinha 10 anos. Não, vai ter que ter 10 capas, é variante. Capa variante. Vocês não esqueceram de mim, vocês são os bandidos. Eu parecia com ele, só que ruivo quando era pequeno. Nossa, que o outro parecia o Lucas Silva Silva. Você parecia. O McAllister, né? E o Alessio parecia o menino da família Monstro. Parecia o Tony Bandeiras, né? O Ju. Sobrancelha, lembra muito. O Ju parecia o Caos do Dragon Ball, né? Caos não. Como é que é o nome daquele cara que tinha carinha pintada? Não, que tinha carinha pintada. Tom Weasley. É Caos. Blackface. Nossa. Mas ele era um blackface. Mas era o contrário, né? Era o whiteface. Não. É o Sr. Popo. Ele era... Não, eu tô falando do Caos. Tem um Caos. É o único personagem que eu gosto do Dragon Ball, é o Caos. E o Caju parece o Caos. Ah, ele parecia Caju, o baixista do Toto. Não. Quando pequeno, ele parecia a Tainá, aquela que... A indiazinha lá. É, Papacapim, velho. Papacapim. Tainá é muito perfeito, velho. Ele ainda parece a Tainá. Papacapim ou aquele o Cafuné, que era amiguinho dele? Era o Cafuné. É a narizinha assim, né? Não, mas o Alessio, como é que é o monstrinho? Como é que é o nome do filho? Caralho, não sei. Ah, puta, igualzinho. Da família monstrinho. Da família monstro, filho, o monstrinho, que é o Draculadinho lá. Tô ligado, mas esqueci. Não, ele é o Corcunda de Notre Dame. É o Igor. É o Igor, pô. É a gárgula, daquele desenho dos gárgulas, que era mó da hora. Ó, aquele desenho era da hora, meu. Mas vem um desenho da hora. Episódio de Natal. Tem desenho que chamava Múmias Vivas. Alguém lembra desse desenho? Lembro. Do caralho, é da hora. Pra mim esse desenho não existia, até minha namorada falar dele. Ela inventou esse desenho pra mim. É igual eu com aquele desenho que o cara come, pimenta e vira carro. Ninguém lembrava. eu lembro. Aí agora eu estou conhecendo gente que lembra. Eu, por exemplo, esse você. Desenho eu conheço também. Era muito bizarro. Não, então, mas assim, a minha vida inteira eu passei... Desenho do Vingador Tóxico. Poucas pessoas viram isso. Então, eu nunca vi, você que falou pra mim, aí até hoje eu não vi. Eu preciso ir atrás também. Vai lá, termina esse episódio, Ju. Manda um sabe que eu... Vamos... Vai fazer um episódio pra todo mundo ou não? Acho que sim. Só isso que tem que falar sobre o Natal? O que mais você quer falar sobre o Natal? Qual que é a sua comida de Natal, a comida de Natal que você faria sexo? Cara... Panetone. Um tenderzão nervoso, hein, velho? Tender é carnudão, sabe por quê? Né? Porque os cravos vão dar uma textura da hora. Ah, ele gosta de um sexo com um pouco mais de força, de atrito. É, um ralador de queijo, sabe? Eu faria com panetone, porque panetone é vida. Salpicão. Não, panetone ou chocotone? Não, panetone porque eu gosto de frutinha. Salpicão, é salpicão. Salpicão é bom também pra fazer. Com que comida de Natal faria sexo? Com tender também. Tender é bom, tender cabelo é bom. Cabelo de anjo. Que Natal é esse, que mano? Tem cabelo de anjo? Cara, teta de nega. Pode falar isso ainda ou não? Pô, não, é, ou é não, porque mudou o nome. Mudou o nome? Dantop, né? Dantop. Não, Dantop é marca. Mas é. Os afrodescendentes caramelizados. É uma coisa, como é que é? Vocês perderam a cara que o Ayrton fez, eu lembro, tipo... Que comida se transaria com bolinho, bolinho de chocolate caju? Recheado. Amarra, hein? Mas é que eu até concordo, né? Porque puta é foda, né, velho? Que é foda? Teta de nega, puta nome, né? Bom pra caralho. Não, é gostoso. Pé de moleque. Ah, eu vi pé de moleque gourmet na padaria outro dia. Eita porra. Acabou, chegou o fim, assim. Depende, tipo, da padaria que você vai. Não, na padaria perto da Paulista ali, né? Chegou ao fim mesmo. Não, e era, o nome era Pé de Moleque Gourmet. Sério? Não, mas aí ele vai dar uma, eu sou seu periferia e tal. Qualquer padaria normal, não tem mas isso. Mas tá chegando. Na padaria que você vai tem beijo doce? Que é aquele quadradinho... Tá na padaria um puteiro. Como é doce, beijo, vem da sua boca. Nunca vi isso, cara. Não sei o que é isso. Ah, olha lá. Eu nunca vi. Eu compro... Beijo doce é aquele pé de... bicho de pé, rosinha. Que é isso, é bicho de pé, caralho. Então, mas ele chama beijo doce porque a marca é beijo doce. Você precisa ir nos lugares diferentes, velho. É, precisa. Que lugar? Eu não vou na padaria normalmente, mas quando eu vou na padaria tem beijo doce. Ah, na Bela Paulista tem. É, na Bela Paulista mesmo. Porra, é lá mesmo que eu... Caralho, o Thiago é muito burro, velho. Ele vai na padaria e vai na mais cara. Você sabe onde eu moro? Você já pensou nessa? Bicicletinha! Oi, oi! Ó, e você, Camila? Peraí, tem que mandar caixa postal 14-25-13 pra mandar bonecos do Lion pra nós. Fala alguma coisa aí. Que você tava falando alguma coisa. Transaria com o pavê. Transaria com o pavê? Nossa, com certeza. Mas é pra ver ou pra comer? Ah, Camila, participa do quadro Sabe o que eu odeio, você é boa nisso. Você odeia muita coisa. Peraí, tem que ter a introdução, calma. Natal? Calma. Não, qualquer, qualquer coisa. Mas ó, tem que ser Barone, sabe o que eu odeio? Faz barulho, gente. Bate na mesa, filho de uma puta. Caju é foda, mano. Fazer barulho. Mas não na mesa. Brincadeira. Sabe o que eu odeio? Você. Camila, o que que eu odeio? Você, você odiava ela. Eu sou em casa, seu viado. Seu ruivo do pai, Camila. Eu odeio adolescentes em grupo. Ó. Oh. Elabore. Eu odeio muito adolescentes. Elabore. Ficam lá achando que sou demais, pois estou causando metrô. Olha como eu sou descolado e eles estão todos velhos. Não, vocês são idiotas. Aí, eu odeio adolescentes solitários. Que estão ali sozinhos pensando, ninguém me entende. Mas pelo menos eu sou infeliz. De ninguém, né? É, isso eu concordo com ela. Deixa ele sozinho, melhor que ser idiota, achar que é descolado, não. Não, é porque você não responde eles no Facebook no seu trabalho. É verdade, é verdade. Vocês estão falando da audiência de vocês? De qualquer pessoa, adolescente sozinha, mal. Mas a questão é, qual sabe problema que eu odeio? Adolescentes. Acabou, é só falar no geral. Em por grupo, sozinho. Eu não gosto de crianças, eu não gosto de bebês, eu não gosto de velhos, nem de adolescentes. Os adultos eu tolero. Eu tô nessa faixa. É. Mas eu, quando adolescente, eu odiava adolescente. Quando você for velho, você vai tolerar velhos e odiar o resto? Odiava. Eu odiava os velhos. Mas eu me achava melhor que os outros adolescentes, entendeu? Então, mas tipo, como se acham? Não, eu sei, mas eu ia falar que eu não era tão chato. Tem 20 conversas paralelas rolando. Nossa, é mesmo. A galera vai ter que ficar voltando pra pegar as duas coisas que aconteceram. Até parece. É igual a música do Plebe Root. O Ayrton vai. O Caju vai voltar pra ouvir. Vou ouvir? Eu vou ouvir. É legal que o Caju transcreve. Ah, é, vai ter. Ele manda um documento vai, pra nós. Vai ter um PDF pra você baixar. Então, aí. Normalmente, quando tem link, eu mando primeiro pro Caju. Caju me diz qual é o link que eu tenho que colocar no post e eu coloco. E é mesmo, você tá fazendo isso? Porque eu sei que. Eu sou assistente de podcast. Nossa. Porque eu, uma vez você falou pra eu fazer isso. E você não fez. Eu passei um link, mas eram dois, né? É. Eu ouvi mesmo. Vacilão. Peraí, e Jun, o que você odeia no Natal? Ou no cara, geral? Eu odeio questionários de Facebook. Disse Jun para a enquete humana do Facebook. Vamos explicar. Nos últimos 2 anos, o Rafael Fernandes, no, na página do seu Facebook, está fazendo questionários diários. Eu comprei a BMW com o dinheiro que eu joguei. Ai, quais são os seus sonhos na vida? Ai, qual a sua cor favorita pra limpar a bunda? E se ainda fosse um teste capricho, que seria legal? Ah, será que ele está afim de você? Alguma coisa seria legal. Isso é legal? Claro! Peraí, peraí, peraí. Bicicleta. Até quando eu tô sendo zoado, ele puxa, vem pra mim. Porque vocês não nada faz... existe maior que Thiago pesando em ti. Exato. Deixa eu só perguntar, vocês nunca fizeram teste capricho? Claro que não. Eu fiz muito. Eu fiz até o pra ver qual era o Backstreet Boys, dos Backstreet Boys que namoraria comigo. Qual que era? Foi o Brian Littrell. Cara, eu tinha feito você, cara? Velho, acabou, cara. Não! Olha. Virou Natal mesmo, né? Bafão, tapa na cara, verdade. Virou Natal mesmo. Meu, melhor Natal. É o melhor clima de Natal, na verdade, porque o tempo todo tem uma conversa em segundo plano rolando ali no fundo no sofá. E tá captando? Tá. Nossa, é tipo... Vai ser o episódio mais infernal. Pera só um pouquinho. Meninas, eu espero que vocês não tenham falado nada de comprometedor, porque tá captando e... Não, mas o que vai dar dinheiro pra gente, tipo, meu namorado? Ah, não, tudo bem. Ah, ele não ouve, né? Não, é que vai ser antes do Natal. É. Ele não vai mais de aniversário. Olha, ela fez todo um desprezo. Alguém pode mandar. Seu irmão faz isso pra viver esse podcast. Alguém pode mandar pra ele. Ele trabalha na editora lá. Que não me paga faz 2 meses. Jura? Nem percebi que não me pagaram. Vira Natal mesmo. Se quiser, eu faço uns questionários pra você pagar. Olha. Se alguém da EBEP tá escutando, encaminhe isso pro financeiro, porque eu não tô conseguindo pagar a conta. Ó, o legal é que o Baroni ganha tanta grana com esse podcast que no trampo dele, tá ligado? Zero. Tô milionário. Eu acho que ele vai ser demitido depois desse podcast. Nossa, eu tô suando. Tá mais lá de kit? Oi? Ah, mas não pode. Aí, ó. É verdade, a gente tá perdendo dinheiro. A gente tem um fã babaca, que é o Caju. A gente faz um Patreon. Ele vai apoiar. Só tem uma opção, 100 reais. É. E ele põe 10. Ah, é em dólar. Patreon em dólar. Aí você fala que é em reais e ele vai pagar do mesmo jeito. Ele paga na conta da empresa. É, põe o dinheiro da empresa lá, que não tem nada. Já era. Caralho. E o Alex, olha, o que você odeia no Natal? Falta você. Ou melhor, na vida, humanidade. O que você odeia no geral, pode ser? Foda, né? A gente tá 10 minutos falando do que odeio, o cara teve tempo de pensar. Não, é que não, no Natal eu odeio que... Tá tudo uma merda na sua família e de repente a galera começa a se abraçar, né? Ai, te amo. Te amo. E... foi mó bonito agora, né? Poder ter uma emoçãozinha. Isso me comove, saca? Isso me deixa puto pra caralho, velho. Tem água lá, pelo menos? Porque esse ano eu não vou passar Natal em casa pra evitar esse tipo de coisa. Ele gosta de você. Tem coca? Você odeia alguma coisa aí? Cara, eu odeio. Ô, alguém quer coca aí que eu trago coca aí? Eu. Tá cortando o caju aí. Ele não importa. Não, eu odeio quem fura a fila, mas eu, quando eu falo isso, me vem a imagem daquele pintinho com a faquinha de cortar pão de plástico, sabe? Então, tipo, não tem... Fura a fila, ele passa na frente. Fura a fila, ele é do engenheiro. E você? Você odeia o Pita, então, é isso, Caju? Quando é rasgado no meio pra furar a fila. Você odeia uma pessoa que morreu. Você odeia o Celso Pita. É, o Celso Pita. Ele morreu. Ó, vocês lembram das músicas de campanhas políticas antigas? Eu lembro, ó, Fernando Henrique Cardoso, 93. Pra 94. Levanta a mão. É o contrário. Levanta a mão. 94 pra 95? Ah, não lembro. O Brasil precisa muito de você. Lula, tinha a do Lula lá. Lula lá. Brilha a esperança. Lula lá. Brilha uma estrela. Eu queria destacar que Alessio, enquanto canta e dança, tá com uma camiseta da União Soviética. Com a foice e o martelo, escrito CCCP e uma estrelinha amarela no canto do fundo. Eu vou fazer vermelho com o canetão CCXP. E também é a clássica do Emael, né? Emael, um democrata cristão. Bote seu voto para o 27, é 27. Eu lembro até disso. Eu queria ter vindo com a bandeira do Japão de camiseta, que aí você ia ver. Assim, ia ver o quê, velho? É o comunismo de verdade. Não, como é que é? Karatê e... O que era a bandeira nova do Brasil, depois daquele vídeo? Jiu-jitsu. Ah, é. Cara, tem comunismo, não era um bagulho assim? É, né? Cara, tem comunismo. Ninguém te ofereceu. Eu não quero. Tem quatro copos, não tem qual pra você. Você queria, Rafa? Ah, tá. Cara, como que você bebe cerveja devagar? Eu tinha também ainda. Sério? Sério? Tinha também uma que era do Covas. Não, não era do Covas. Era que no meu que era 22. Ah, do Covas. Tumba, laca, tumba. Tumba, tá. Dois patinhos da Lagoas. Não era, não era 22. É o Afife. O Afife? É o Afife. Dois patinhos da Lagoa. Vote Afife 22. É a Afife. Afife. É, mano, é um talento que eu tenho. Isso aí, que bom encontrar outra pessoa que tem, pô. Vamos marcar um rolê aí. Vocês gravam podcast juntos, que tal? Só falando disso. Músicas de podcast. Não, músicas de campanha. Vai ser um podcast. Ó, ó, história, hein? Eu apareci numa campanha política sem querer. É mesmo? Foda-se.